Há dias em que temos a sensação de que chegamos ao fim da linha. Não conseguimos vislumbrar uma saída viável para os problemas que surgem em grande quantidade. Com você não é diferente. Você também faz parte deste mundo de provas e expiações, desta escola chamada Terra, e já deve ter passado por um desses dias e pensado em desistir. No entanto, vale a pena resistir. Resista um pouco mais, mesmo que as feridas latejem e que a sua coragem esteja cochilando. Resista mais um minuto e será fácil resistir aos demais. Resista mais um instante, mesmo que a derrota seja um ímã. Mesmo que a desilusão caminhe em sua direção. Resista, mesmo que os pessimistas digam para você parar. Mesmo que sua esperança esteja no fim. Resista mais um momento, mesmo que você não possa avistar ainda a linha de chegada. Mesmo que a insegurança brinque de roda à sua volta. Resista um pouco mais, ainda que a sua vida esteja sendo pesada na balança dos insensatos e você se sinta indefeso como um pássaro de asas quebradas. As dores, por mais amargas, passam. Tudo passa. A ilusão fascina, mas se desvanece. A posse agrada, porém se transfere de mãos. O poder apaixona, entretanto, transita de pessoa. O prazer alegra, todavia, é efêmero. A glória terrestre exalta e desaparece. O triunfador de hoje passa, mais tarde, vencido. Tudo nesta vida tem um propósito. A dor aflige, mas também passa. A carência aturde, porém um dia se preenche. A debilidade física deprime, todavia, liberta das paixões. O silêncio que entristece leva à meditação que felicita. A submissão aflige, entretanto, fortalece o caráter. O fracasso espizinha, ao mesmo tempo, ensina o homem a conquistar-se. A situação muda, como mudam as estações. O verão brinca de esconde-esconde com a brisa morna, mas cede lugar ao outono, que espalha suas tintas sobre a folhagem. O inverno chega e, sem pedir licença, congela a brisa e derruba as folhas. Tudo parece sem vida, sem cor, sem perfume. Será o fim? Não. Eis que surge a primavera e estende seus tapetes multicoloridos, espalhando perfume no ar e reverdecendo novamente a paisagem. Assim, quando as provas lhe baterem à porta, não se deixe levar pelo desejo de desistir. Resista um pouco mais. Resista, porque o último instante da madrugada é sempre aquele que puxa a manhã pelo braço. E essa manhã bonita, ensolarada, sem algemas, nascerá para você em breve, desde que você resista. Resista, porque alguém que o ama está sentado na arquibancada do tempo, torcendo muito para que você vença e ganhe o troféu que tanto deseja. A felicidade. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita. Por tudo isso, resista e confie nesse abençoado aliado chamado tempo.